031, de volta ao começo, aos sonhos e vivências. Já cantei bebe da minha taça, hoje em dia nem bebo, passa. Corpo são, mente sã, ciente que tudo passa. Hoje estilo caçador, sei que ontem já fui à caça. Ligeiro com os covardes, que fode sua alma e faz. Eles pedem pra fazer trap, peraí vou fazer trap. Mas enquanto ele não chega, segura outro boom bap. É como um vício, né, por cash, é som de alma, vê se entende. Vai além dos camarotes, das bebidas, das correntes. Sei, de perto a dor que vi meus irmãos sentir. É o crime, né, o creme, cês não sabem o que é isso aqui. Zona Norte no começo, SL, Barão, Favela. Ali o rap bateu forte andando nas ruas de terra. Outro louco revoltado com rap naqueles fone. Gravamos primeiro som na Azteca, casa do Johnny. Hoje volto pro começo, sei quem foi sujeito homem. Quem traiu, quem mentiu, quem ficou, quem foi de bonde. É, vida né mel, vários foram de chapéu. Buscando um lugar ao sol ou só um lugar no céu. A vida e suas etapas, pessoas e suas máscaras. O tempo sempre mostra, ninguém sustenta. Tenta faça, nem me liga no rolê. Vazio de ideia, por trás quer ver meu fim. De frente quer ver minha queda. Falsidade aqui é mato, só Judas Iscariot. Olha no olho, aperta a mão, mas quer te ver na pior. De olho nas conquistas, quer atrasar sua vida. Meu som pra invejoso é sempre dedo na ferida. Já não vivo de brisa, eu trago alternativa. Pra curador da alma, deixa a luz entrar na vida.